A Promotoria de Justiça de Mantena celebrou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Itabirinha para regularizar a situação do funcionalismo público. O município do Vale do Rio Doce tem 9 meses para cessar as contratações irregulares e dispensar todos os servidores que tenham sido contratados fora das hipóteses legais. O prefeito deverá também, nos próximos 18 meses, prestar contas semestralmente ao Ministério Público sobre a situação do funcionalismo na cidade. Caso o acordo seja descumprido, o prefeito será multado em R$ 1.000 por servidor irregular encontrado nos quadros do município. Um inquérito civil público apurou que grande parte dos servidores municipais possui contratos temporários, mesmo prestando serviços considerados de caráter contínuo. Além disso, esses servidores não foram contratados por meio de concurso ou processo seletivo, o que fere vários princípios da administração pública. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.